constatações da vida, escrevo hoje sem porquês. Revelações ocorrem, tenho elas todo mês. Tomado pela calma que ainda me escraviza. Alguns trançando as pernas, você sabe onde pisa. Perguntas sem respostas, mas o fluxo não sigo. Discernimento tenho pra saber quem tá comigo, quem já esteve. Se foi deixando marcas permanentes. Sofrer é parte do viver, esqueça os remetentes. Contemplações, ilustrações, espaço meu. Ou tudo tem mudado, muita gente se vendeu, eu não entendo. Por isso os LPs me apetecem. Permaneço com a saga dos acordes que enlouquecem. A pele se arrepia quando entra pelo ouvido. Sincero na corrida e nos gritos conhecido. Meu olhar se perde quando você quer o foco. Perucha tem palavras, com elas eu te toco. Nasci na do bom português, menos saudosista. Desencadeio as frases, nunca narcisista. A pista segue quente nela, gente sem sentido. Que tem amor, mas todo seu resto corrompido. Cheio de vontades, mas delas não sobrevivo. Semeio a claridade que me traz mais um motivo. Para escurecer com a noite, no fim do dia, no silêncio do tempo passando. Na rodovia eu, cheio de vontades, mas delas não sobrevivo. Semeio a claridade que me traz mais um motivo. Para escurecer com a noite, no fim do dia, no silêncio do tempo passando. Na rodovia eu penso com os ouvidos e ouço com o coração. Faço sangrias do peito pra extrair a canção. Do chão recolho meus carros, meus pedaços perdidos. Invisíveis aos olhos, só na pele sentidos. Tudo em mim andaria o mundo assim por um fio. Certas coisas nem digo, falo mais e silencio. Do amor que não damos, da força que não usamos. Só ficamos mesmos e esses mal nos chegamos. Lutamos contra o cansaço, lutamos por espaço. Vivemos que acreditamos, cadência não falta ao passo. Eu não me faço o que ainda não fiz. Me diz como crescer, sem cultivar raiz. Me diz, olhos de fogo de dia e olhos de fogo à noite. Fumaça leve no ar, ali no certo pra sorte. A vida bate de cobra, nada vale só existir. Onde estão suas obras, tá fazendo o que aqui? O dia cala sua prosa pra que eu proclame meu rosa. Missão, fazer das linhas meu castelo em eterna recurso. Cheio de vontades, mas delas não sobrevivo. Semeio a claridade que me traz mais um motivo. Para escurecer com a noite, no fim do dia, no silêncio do tempo passando. Na rodovia eu, cheio de vontades, mas delas não sobrevivo. Semeio a claridade que me traz mais um motivo. Para escurecer com a noite, no fim do dia, no silêncio do tempo passando. Na rodovia.